o meu Cristo mutilado, encontrei-o em Sevilha. Dentro da arte, me subjuga o tema de Cristo na cruz. Minha preferência recai sobre os cristos barrocos espanhóis. Na última vez, fui em companhia de um bom amigo meu. Ao Cristo, que desígnio, se pode encontrar entre pregos e parafusos, roupa velha, sapatos, livros, bonecas esfarrapadas ou litografias românticas. A coisa é saber procurá-lo, porque Cristo anda e está entre todas as coisas deste revolto e inverossímil caminho que é a vida. Mas naquela manhã nos aventuramos pela casa do artista. É mais fácil encontrar ali um ao Cristo, mas muito mais caro. É só procurar nos antiquários. É Cristo com imposto de luxo. O Cristo que os americanos turistas enriqueceram. Porque, desde que se intensificou o turismo, também Cristo é mais caro. Visitamos duas ou três tendas e andávamos pela terceira ou quarta. Deseja algo, padre? Apenas dar uma volta pela tenda, nada mais. Olhar, ver. De repente, frente a mim, deitado sobre uma mesa, vi um Cristo sem cruz. Ia lançar-me sobre ele, mas freiei meus ímpetos. Olhei o Cristo de relance. Me conquistou desde o primeiro instante. Claro que não era precisamente o que eu procurava, era um Cristo mutilado. Mas esta mesma circunstância me encaminhou a ele, não sei bem porquê. Primeiro fingi interesse pelos objetos que me rodeavam, até que minhas mãos se apoderaram do Cristo. Dominei meus dedos para não acariciá-lo. Os olhos não me haviam enganado. Não, deve ser um Cristo muito velho. Era um impressionante despojo mutilado. Não tinha cruz. Lhe faltava meia perna, um braço inteiro. E ainda que conservasse a cabeça, havia perdido o rosto. O antiquário se aproximou, tomou o Cristo mutilado em suas mãos e disse: Oh, mas é uma magnífica peça. Vê-se que tem gosto, padre. Observe que esplêndido talhe, que belo trabalho. Mas está tão velha, tão mutilada. Não tem importância, padre. Aqui ao lado há um magnífico restaurador, amigo meu. Ele vai deixá-lo novo para o senhor. E voltou a ponderá-lo, a elogiá-lo. O acariciava entre as suas mãos, mas não acariciava o Cristo. Acariciava a mercadoria que seria convertida em dinheiro. Insisti. Depois de uma pausa, ele olhou pela última vez o Cristo, fingindo que lhe custava separar-se dele, e me entregou num arranco de fictícia generosidade, dizendo-me resignado e dolorido: Está bem, padre. Por ser para o senhor e para que não diga que não ganhou nada, 3.000 pesetas e nada mais. O senhor leva uma joia, hein? O vendedor exaltava as qualidades para manter o preço. Eu, sacerdote, lhe diminuí os méritos para rebaixá-lo. Estremeci de repente. Disputávamos o preço de Cristo como se fosse uma simples mercadoria e lembrei-me de Judas. Não era aquela também uma compra e venda de Cristo? Mas quantas vezes compramos e vendemos Cristo? Não de madeira, mas de carne, e nele o nosso próximo. Nossa vida é muitas vezes uma compra